conhece até o perfil do pastor, né? Atrás do pedestal. Tá. Cada qual com o seu costume, né? Eu costumo, me sinto bem com as mãos livres, tá? Até para folhear a Bíblia. Então, por isso. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz não é minha, não. Então, nós temos que dizer amém. Bem forte, não é? Efésios 1 e 2. Um prazer, irmão. Uma alegria estar novamente com os irmãos. Praticamente duas vezes por ano eu estou aqui, no mês da mocidade e quando o pastor tira férias, né? Sempre sinto honrado pela confiança que a igreja tem na pessoa do pastor Senício. Muito obrigado, que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão aqui esta noite. Eu quero ler com os irmãos para a nossa meditação esta noite e parabenizar também a Unijovem desta igreja pela preocupação de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse versículo que está lá, 2 Coríntios 5,17, diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova mente, é um novo falar, é um novo agir, completamente diferente. E nós esperamos que a Unijovem da Igreja Batista da Ponta da Praia realmente, além de saber, haja obediência. É essencial até para a pregação do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 11, um texto conhecidíssimo dos irmãos, que trata da ressurreição de Lázaro, quando Jesus recebeu o aviso que Lázaro estava morto e ele sabia de tudo. Eu quero ler só, apenas para os irmãos, do versículo 39 ao 41, que é o final do acontecimento. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 a 41, diz-nos assim a palavra: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Queira Deus aplicar a sua palavra às nossas vidas, para o entendimento e discernimento e a prática da palavra. Vamos orar, irmãos, a Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua presença, ó Deus. Nós cremos que nesse momento, segundo a tua palavra, segundo a afirmação da mesma, ó Deus, que tu estás nos vendo e ouvindo, ó Pai. Então tira, ó Deus, de nossos pensamentos, das nossas palavras, ó Deus, de nossos atos, tudo aquilo que impede, ó Deus, que o teu Santo Espírito haja em nossas vidas. Que estejamos ligados nesse momento, ó Deus, para que a palavra, ó Deus, encontre guarida em nossas vidas, encontre prática, encontre testemunho de cada um de nós que estamos aqui. Abençoa esta igreja na pessoa do seu pastor, ó Deus. Dá a ele a sabedoria, a orientação, a autoridade do teu Santo Espírito. E a Unijovem desta igreja, ó Pai Santo, que neste mês, não só neste mês, mas a vida dele seja, ó Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, porque nós oramos nesse nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, agora e para todos sempre. Amém, ó Deus. A salvação é uma iniciativa única e exclusivamente de Deus. Lá em Gênesis 3,15, a palavra diz assim: Deus falando que da semente da mulher nasceria o descendente, alguém que esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando Satanás ali. No capítulo 16, versículo 20 de Romanos, Paulo diz assim, que ele, Cristo, vai esmagar sobre os nossos pés a Satanás, mas é Jesus Cristo. Nós não temos poder para isso, é Cristo. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim, talvez eu esteja invertendo essa passagem, se é 14, 7, ou 7, acho que é 7, 14, diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Que todos os alunos da Escola Bíblica Dominical sabem o que é Emanuel? Deus conosco. Então, Gênesis e esse parte do princípio que é Deus vindo em direção ao homem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas um trabalho de Deus em direção ao homem. Eu vou abrir um parênteses aqui. Todos os irmãos sabem João 3,16, não sabe? Se fechar a Bíblia, eu sei que todos sabem de cor. Agora, quem sabe 1 João, epístola de 1 João 3,16, não pode abrir a Bíblia. Alguém sabe? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí modifica a coisa. É sempre Deus agindo em direção ao homem. Fecha aspas. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma ação de Deus em direção ao homem. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Salientando que esse versículo normalmente é citado como versículo de evangelização de salvação. Não tem problema nenhum. Mas esse versículo está endereçado à igreja de Laodiceia. É para crentes, isto aí. Não é para o incrédulo lá fora. Serve também para a salvação. Mas João está endereçando lá em Apocalipse 3,20 esse versículo para os irmãos da igreja de Laodiceia. Esses cinco versículos que eu citei aqui, todos eles mostram Deus vindo em direção ao homem. A salvação é a iniciativa de Deus em direção ao homem, em direção à humanidade. Por quê? Porque Deus sabia que os nossos argumentos, as nossas desculpas, as nossas filosofias, as nossas ideologias não teriam nenhum valor para a salvação. Eu li um advogado dizendo assim, quando eu morrer e eu chegar lá na porta do céu, vou pedir para São Pedro. Já está errado. Vou dizer para São Pedro, São Pedro, me dá um papel aí oficial. Eu vou justificar por que eu posso entrar no céu. E quando o Pedrão lê, eu estou dentro. Ele dizendo, né, Deus sabedor disso, que às vezes nós costumamos nos justificar por aquilo que nós somos ou fazemos. Lá em Efésios 2:8-9, ele diz assim, 8 e 9, diz assim, porque de graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sempre Deus agindo em direção ao homem, mas, contudo, portanto, todavia, não é? A salvação tem uma parte humana. Todos esses textos bíblicos que nós citamos e outros poderíamos citar, nos mostra Deus tomando a iniciativa, mas a salvação tem uma parte humana. Preste atenção ao texto lido, a ressurreição de Lázaro. Jesus disse: tirai a pedra. E eu quero pensar com os irmãos esta noite, e você aqui que está, que não tem certeza, quando você passar dessa dimensão que nós estamos para a outra, o que vai acontecer com você? Você tem certeza? Eu sei que já aconteceu isso com o pastor, mas eu estava acompanhando há mais ou menos 15 dias uma irmã que é membro da Igreja Batista de Areia Branca. E nós a conhecemos porque a filha dela era a nossa ovelha na Igreja Batista do Horto. E eu fui avisado que essa irmã, talvez até os irmãos conheçam, irmã Elza Maia da Purificação, acho que é esse o nome dela, ela é tia do pastor Humberto Maia Aragão, que hoje pertence à OM. Eu cheguei lá na Santa Casa, ela estava internada, crente em Jesus Cristo, não impecável, mas crente em Jesus Cristo. E ela disse assim para mim: olha, pastor, há mais ou menos 9 meses atrás eu comecei com uma dorzinha aqui do pulmão esquerdo, na altura assim. Fui para vários médicos, os médicos disseram assim: isso é friagem, é do negócio de músculo, dos ossos. E fez vários exames. Só depois de 9 meses descobriu que ela estava com câncer no pulmão. Já estava do tamanho de uma laranja assim. E ela operou e levou junto um pedaço do pulmão. Mas os irmãos sabem, o câncer é uma doença perversa, desgraçada mesmo. O falar metástase espalhou-se pelo corpo da irmã. Ela operou, em 3 dias estava em casa. 2 meses bem. Depois começou a sentir problema na coluna, na perna e do outro lado aqui. Espalhou o câncer e entrou a metástase nos ossos dela. Eu fui visitar 2 vezes essa irmã e fui numa quarta-feira lá, e a filha dela me mostrou a tomografia computadorizada. Tem de ver as 2 vértebras aqui que o câncer atacou. Na tomografia estava em claro ali, não tinha nada. Comeu ali. Elas não estavam andando, nada. Então na quarta-feira fui visitá-la e chamei a filha, falei: irmã, a irmã está sabendo, a mamãe está assim. Não, pastor, nós estamos preparados. Aí sexta-feira, 5:30 da manhã, tocou o telefone na minha casa. Quando tocou, pastor, aí ela começou a chorar. Falei: mamãe está com Jesus, né? Pronto. Mas aquela irmã, antes, sabe, sabendo que o estado dela, só a graça de Deus, todos os recursos humanos foram feitos, ela tinha certeza para onde ia, certeza absoluta. Sabe, Jesus Cristo está dizendo aqui: tirai a pedra. Essa pedra é o empecilho, é aquilo que atrapalha a pessoa de se chegar a Jesus Cristo. E eu vou mostrar aqui algumas pedras, alguns empecilhos que atrapalham, porque Jesus, se ele quisesse, ele dizia assim: pedra, sai daí. A pedra saía. Ele fez coisas muito mais difíceis. Ele podia chegar com o dedinho e fazer tum, pesando centenas de quilos na pedra, e a pedra sairia. Mas ele falou: tirai a pedra. E a Bíblia diz aqui por que ele mandou tirar essa pedra. Uma das maiores preocupações do homem, e poucas pessoas gostam de ouvir, quer queira que não, a partir desse que vos fala, a coisa mais certa na vida é a morte. Mas raramente nós pensamos nela. E tem pessoas que têm um pavor tremendo desse momento. Não sabem como vão passar dessa dimensão para outra. O que vai acontecer? E Jesus está dizendo: tirai essa pedra do medo da morte física. Porque normalmente a pessoa que tem medo da morte física, de morrer, ela não tem certeza da outra dimensão, como vai acontecer isso. Não tem certeza da eternidade. E sabe, só Jesus pode. Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Operando Deus, quem impedirá? Para Deus nada é impossível, diz o profeta Isaías. Então ele está dizendo para você aqui, talvez, por isso que Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 e 2, ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, onde há festa. Porque naquela onde há luto, os vivos aplicam o seu coração. Nada neste mundo, até hoje, ninguém conseguiu levar para o céu, para outra dimensão, melhor falando. Poupança, BMW, casa, ninguém, tudo vai ficar aqui. E a pessoa tem receio de perder isso. Antes da Copa do Mundo, tem um programa na televisão, que é um programa até bom, o Profissão Repórter. E o Caco Barcelos estava mostrando os jogadores do Brasil que ia para a Copa do Mundo. Aí ele disse assim: eu vou entrevistar o Robinho. Aí esperou o Robinho, ele foi o único que pegou aqui em Santos, chegou. Aí ele chegou com um carro, uma BMW. Aí ele falou assim: sabe esse carro aqui do Robinho? Um dos carros vale 700 mil reais. Só o carro. Aí ele falou assim: o Santos, para ter o Robinho nas suas fileiras, paga 1 milhão de reais de salário por mês. O que será que nós faríamos com esse dinheiro, hein? Mas isso tudo vai ficar aqui. E a pessoa se apega a isto e tem um medo, um pavor tremendo de perder a sua vida aqui. Por isso que Jesus falou assim: a Bíblia, irmão, não condena a riqueza. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. E Jesus falou assim: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então essa pedra, o medo da morte, é um empecilho que às vezes a pessoa fica tão apegada às coisas materiais que se esquece que tem uma eternidade diante de Deus. Ou a separação eterna, ou a permanência com Deus para todo sempre. Não há opção, não há coluna do meio. Ou você é salvo ou perdido, ou você vai para o céu ou para o inferno, ou você é filho de Deus ou filho do diabo. Não há possibilidade de estar no meio. Enquanto você tem inteligência, capacidade, sabe, discernimento dada pelo próprio Deus, ele está dizendo: tirai a pedra do medo, porque Jesus Cristo te dá essa confiança perfeita. Outra pedra da incredulidade. Marta disse assim: Senhor, são 4 dias, já está cheirando mal. Aí Jesus falou assim: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Hoje estão se agindo o contrário. Eu quero ver para depois crer. Hoje tem uma pregação tremenda nessa linha. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Clame que Deus vai fazer. Só que João apóstolo, na sua epístola, ele fala assim: se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouvirá. Uma das orações mais difíceis que tem é você falar assim: Deus, que seja feita a tua vontade. E sabe, meu querido irmão e meu prezado visitante aqui esta noite, o maior exemplo que nós temos na Bíblia e na história do mundo é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, que na sua boca nunca se encontrou engano. E uma vez ele estava entre os fariseus e falou assim: quem de vós me convence de pecado? Já pensou se eu dissesse aqui para os irmãos aqui: irmão, eu quero que alguém aponte aí um erro na minha vida. Ia chover de erro. Os irmãos iam catar um monte de... para mostrar. Mas Jesus falou isso: quem de vós me convence de pecado? Ninguém. Mas esse homem, antes de ser crucificado, sabe, aquela angústia, aquela terrível que Jesus passou, que nem nós costumamos dizer, estava lá embaixo, no fundo do poço, sabe, sabia da dor que ele ia sofrer, e sabia que o meu, o seu, o nosso pecado ia cair sobre ele. Lucas era médico. Lucas é o único evangelista que narra isso. Ele fala assim, que Jesus começou a suar, em vez de sair o suor, sabe, água com sal, saiu sangue. Isso a biologia, a medicina prova. Se você pode entrar num estado de angústia tão profunda que acontece esse fenômeno, apesar que eles dizem que pode existir, mas eu nunca vi assim, ao meu redor, alguém ficar nisso, chegar a esse ponto. Mas Jesus, sabe, passou por isso. Sabe por quê? Para provar tanto quanto Ele nos ama. Mas tem gente incrédula que não crê, quer ver primeiro para depois crer. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É a fé é que se move. Olha, meu irmão, não existe no mundo, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente do Brasil, nem o Bill Gates lá, o dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, que não dependa de Deus. Você está aqui, o mundo todo está aqui, respirando oxigênio. Isso está fora do nosso controle. O que nós fazemos é estragar. Apenas respiramos, é um monte de elemento químico que vem, que o homem estraga, alimentação, tudo isso. Eu posso plantar um caroço de feijão e dizer: caroço de feijão, eu não quero que você germine, mas ele vai germinar. Caroço de feijão, eu não quero que você cresça, dê vagens e produza feijão. Eu posso até dizer isso, só que não vai acontecer. Porque a Bíblia lá em Gênesis fala assim, que Deus fez tudo que existe, as plantas, os homens, todo o reino. E ele diz assim: cada um produza conforme a sua espécie, diz lá. Então o pé de feijão vai, e toda a natureza vai crescer e vai nos alimentar. Porque ali é um milagre. A biologia fala assim: a germinação é um milagre que está fora do controle do homem. Deus estabeleceu, então nós dependemos dele. Deixe de ser incrédulo. Você sabe, depende de Deus mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu, quando estive aqui, talvez há 6 meses atrás, me parece que foi, eu falei: é possível o homem viver sem Deus? E por incrível que pareça, eu citei aquele astrônomo físico, Carl Sagan. Ele já morreu, aquele homem. Ele tem vários livros. Um dele é Cosmos, que é o mais, que deu mais conhecimento ao seu homem. Os Dragões do Éden, Poeira nas Estrelas. Não, é Poeira nas Estrelas mesmo. O Cosmos é dessa grossura assim. Nem uma vez esse homem fala em Deus. Para Carl Sagan, nós somos originário das estrelas. Porque veio uma civilização aqui, ET, e colonizou a Terra e deixou aqui. Somos nós que estamos aqui. Ele não fala uma vez em Deus no livro. Eu sei que os irmãos aqui já ouviram falar, ou talvez tenham até visto palestra do irmão Adalto Lourenço. Para mim, o maior crente em preparo, em cultura humana, físico, matemático, extraordinário, e conhecedor da Bíblia. É extraordinário como ele cita a Bíblia de cor, sabe o que ele está fazendo e provando. E ele disse que alguém chegou para Carl Sagan e falou assim: olha, o senhor tem um preparo extraordinário, o senhor é físico, matemático, por que o senhor defende essa tese? Por que que nós fomos colonizados, o planeta Terra foi colonizado por uma civilização de outra estrela? Porque sabe, irmãos, todas as pessoas que defendem essa tese, a ideia é o seguinte: que se veio uma civilização lá de fora, eles são mais inteligentes do que nós. Nós somos terráqueos, atrasados. Ainda fazemos guerra, temos doença, uma opção de coisa. A ideia é essa. Aí perguntaram para o Carl Sagan: por que o senhor defende, o senhor tem tanto preparo, por que o senhor defende essa tese? Que todos os seres humanos, terrenos, terráqueos, foram colonizados, porque alguém viu das estrelas e colocou a semente aqui. Aí ele falou assim: sabe por quê? Eu queria que esse povo viesse aqui para que eles nos ensinassem a viver. Aí o irmão Adalto falou assim: há 2000 anos veio um homem do céu, pregou. Sabe, meu querido irmão, meu jovem, aqui esta noite, a Bíblia, ela nunca foi, não é e nunca será superada. O conceito bíblico de relacionamento, sabe, esposa com esposo, filho com filha, sabe, irmão com irmão, para o lar, para a sociedade, é exatamente aquilo que o homem precisa. Nunca foram superadas. E alguém perguntou para Jesus: Jesus, quais são os dois principais mandamentos? Ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você já pensou, meu querido irmão, se você, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, xingar o irmão, vai dirigindo no trânsito, o cara te dá uma fechada, aí você perde toda a estribeira. Aí você: será que isso eu estou glorificando a Deus? Eu estou amando? Mas é isso que a Bíblia ensina, sabe? Ela ensina que eu devo orar e amar pelo meu inimigo. É difícil? É. Mas olhe para Jesus, olhe para Jesus. O irmão, faça o seguinte, meu querido: está com raiva de alguém, chegue de noite, se ajoelhe e vá orar. E fala: Deus abençoa aquela irmã que levantou aquela cara. Ah, não dá, não dá, porque o negócio está atravessado aqui. Eu trabalhei 10 anos numa empresa de navegação agrícola e tinha a minha chefe, era da Seitonoye. É assim que diz, não é Seishonoye, é Seitonoye. Então ela dizia assim: Senício, você está pensando o quê? Eu sei que você acredita em Jesus Cristo. Esse negócio de levar uma tapa e levar da outro lado não é comigo, não. E eles citam muito o versículo da Bíblia na revista Ascendedor. O Masaharu Taniguchi, que fundou essa seita, ele cita muito, tem aqueles pensamentos, filosofia. Mas na hora H, o negócio muda de figura. Então ela dizia assim: ó, se você pisar no meu dedinho aqui, no meu artelho pequenininho de calo, de estimação, eu vou fazer, ai, ai, ai. Mas eu vou falar assim: vem de volta, eu vou precisar do teu dedinho nos outros quatro. É assim, é assim, sabe? Então a palavra de Deus, ela nos mostra que nós temos que tirar essa pedra da incredulidade. Isso tem atrapalhado as pessoas e muitos crentes. Por que a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos o estudo da palavra, a leitura diária, tudo isso? A Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora como nos tempos eternos. Oséias diz assim, que nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Tudo isso. Então essa pedra da incredulidade tem deixado muita gente, sabe, com esse empecilho, sem se achegar a Deus. Eu quero ver primeiro, para depois crer. Outra pedra, a pedra da família. Lá em Mateus, Jesus vai dizer assim, eu tenho que explicar bem isso aqui: se alguém amar a mãe ou o pai mais do que eu, não será digno de mim. Ou aquele que não deixar o pai e a mãe por amor de mim, não será digno de mim. Nós temos várias experiências nesta área, de pessoas, de filhos, de esposo, de esposas que aceitaram Jesus. Quando eu estava no horto, uma irmã se decidiu ao lado de Jesus. E depois, na classe de doutrinamento, eu perguntei para ela: irmão, o que foi que a irmã sentiu no momento que se decidiu ao lado de Jesus? Ela falou: pastor, foi uma noite especial. Eu saí daqui para a minha casa, parecia que eu estava flutuando de alegria, sabe? Algo que nunca aconteceu na minha vida. E sabe, pastor, a primeira coisa que eu cheguei em casa, que eu ia fazer? Falar para o meu marido e para os meus filhos, para aceitar essa bênção. Mas meu marido me ameaçou: só que eu não vou largar Jesus. Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai. Irmãos em Jesus Cristo, irmãos em Jesus Cristo, irmãos em Jesus Cristo, deixe-me falar isso agora. Eu tenho certeza você saindo do culto e você encontrando um colega ali. Ah, você é crente? Sou crente em Jesus Cristo. Muito bem. Muito bem. Quando Jesus falou, aquele que me confessar, vai muito mais de dizer da boca para fora. É vida. Sabe, nós podemos negar a Jesus com as palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos gestos. Eu falei na escola bíblica dominical para minha classe, dizendo assim, a classe de homens lá. Praça José Bonifácio. Aí você está atravessando a praça com a Bíblia debaixo do braço, no domingo. Aí chega na segunda-feira no trabalho, o colega fala assim, oh, eu te vi você atravessando a Praça José Bonifácio lá, com a Bíblia debaixo do braço. Tu é crente? Tu é crente? Uma baita de interrogação, porque ele sabe do comportamento daquele crente no trabalho. Não é só, quando Jesus falou lá em João 5:24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem enviou Jesus? Gálatas 4:4, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então nós sabemos quem enviou Jesus, foi Deus. E daí? E crê naquele. Todos vocês que estão aqui creem em Deus. Mas tem um problema seríssimo. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 2, versículo 19, ele fala assim: tu crês que há um Deus, e faze bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então esse negócio de crer em Deus, sabe, é sério. Quando se aceita Jesus Cristo, a experiência de salvação é como aqui o versículo que a mocidade colocou: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, foi recriado. O mundo todo é criatura de Deus, mas filho de Deus é só aqueles que aceitam Jesus. Gálatas 3:16, a Bíblia fala assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. João 1:12, veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem ou se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nome de quem? De Jesus Cristo. Aí ele fala: os quais não nasceram da vontade do varão, nem do homem, nem do sangue, mas da vontade de Deus, diz lá. Então, quando você tem essa experiência, sabe, de salvação com Cristo, ele é prioridade na vida da pessoa. Você continua amando sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos, mas nunca vai deixar Jesus Cristo, porque só ele tirou essa pedra da incredulidade, pedra da autoconfiança. Tiago 4:13 diz assim: ora, vós que dizeis, amanhã nós iremos a tal cidade, compraremos e voltaremos e fazemos isso e aquilo, no lugar que devias dizer: se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Atenção! O que é a vossa vida? É um vapor ou uma fumaça que aparece e logo se desvanece? Atenção! Toda jactância como esta é de procedência maligna, diz a palavra. Eu estou aqui, irmãos. Os irmãos estão. Eu moro na Vila Mirim, na Praia Grande. 1h30, quase 2 horas para chegar em casa de ônibus. Eu estou com a fé natural que eu vou acabar o culto aqui e eu vou para casa com minha esposa e meu neto. Aliás, até esqueci de apresentar minha esposa hoje. É aquela jovem lá, Elioene, né? É a minha esposa há 40 anos, vai fazer 41 anos, né? É difícil o nome dela, mas nós já estamos... É muito difícil as pessoas escreverem o nome dela, a maioria escreve Elioene. Mas o meu também é uma briga, principalmente por telefone. Sabe... Eu estou crente que eu vou chegar em casa, mas eu estou crendo pela fé. Na realidade eu não sei, como ninguém sabe aqui se amanhã vai amanhecer vivo. Nós fazemos planos, Mas só que a Bíblia recomenda assim, que eu tenho que fazer esses planos, mas segundo a vontade de Deus. Quando a pessoa passa por aquela experiência, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, a primeira coisa que você vai fazer é colocar diante de Deus todos os seus planos. Porque nós dependemos de Deus na nossa vida. Mas tem pessoa que fala, ó, meu Deus é isso aqui, ó, bate aqui. O meu Deus é isso aqui. Se eu não trabalhar, Ele não vai pagar os meus carnês da Casa Bahia. Ele não vai pagar a minha conta telefônica, do meu celular. Não vai pagar o meu aluguel. Então, meu Deus, que Deus que nada. Autoconfiança. Sabe, mas quem fez o crédito da Casa Bahia não foi Deus. Foi você. Então você tem que assumir essa responsabilidade, principalmente como crente em Jesus Cristo. Não é? Mas a autoconfiança é outra pedra que tem impedido de os homens serem levados a Jesus. E eu quero pensar a última pedra da religião. Eu, quando estava no horto, tinha um irmão, o marido de uma irmã da igreja. Vocês tinham de ver a assiduidade que esse senhor tinha na igreja. Uma vez eu fui convidado para fazer um casamento na Areia Branca, de uma ex-ovelha lá. Eu fui, aí ele falou assim, pastor, para aí. O que é, senhor Miranda? Ah, eu quero tirar uma fotografia do senhor. O senhor é uma pessoa excelente, fez um monte de elogio para mim. Mas sabe, ele se baseava que não queria abandonar a religião da sua mamãe, que era devota de Aparecida. Para ele estava traindo. Ele também criticava a Bíblia quando ele achava que no Velho Testamento, quando Deus agiu e falou, por exemplo, quando Deus, o povo pediu um rei e o povo escolheu o Saul lá, e Deus deu uma ordem a Samuel, fazendo, assim, ó Samuel, fala para Saul para ele enfrentar um rei chamado Agag, que coordenava os povos amalequitas. Mas vocês não deixem, matem todo mundo, falou Deus falando, né? Gado, criança, mulheres, tudo. Deus mandou que fizesse isso. Ele não aceitava isso. Tem um livro muito bom dizendo assim, Quando Deus Mandou Matar. É muito bom esse livro. Eu peguei esse livro, comprei e dei para ele, porque não andava a argumentar para ver se, mas ele achava. Só que, meu irmão, eu estou vendo aqui, Deus está vendo na frente. Ele sabia que aquelas crianças iam crescer e iam ser todas depravadas, imundas, seguindo os costumes dos pais. Deus mandou. Então isso, essa pedra impedia aquele homem de aceitar Jesus, a pedra da religião. Religião não salva ninguém. Religião é um argumento do homem para chegar, religar com Deus. Quem liga realmente o homem com Deus é Jesus Cristo, mais ninguém. Quem liga realmente o homem com Deus e da salvação foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Não foi Maria, não foi José, não foi Pedro. Foram homens e mulheres excelentes, mas nenhum sofreu como Jesus. Nenhum deles era isento de pecado. Quando a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não adianta isso, a religião não vai te salvar, os seus argumentos, é Jesus Cristo, unicamente a isso, ele. Tirai essa pedra da religião. Teve um homem lá na época de Jesus chamado Nicodemos, e a Bíblia fala que ele era um homem que pertencia ao Sinédrio, conhecia as Sagradas Escrituras, mas Jesus falou para ele, é necessário que você nasça de novo. E ele, Nicodemos entendeu, falou assim, será que eu tenho que entrar de novamente no ventre da minha mãe? Entendeu por aí? Jesus, não é isso. Sabe, é um nascimento de dentro para fora, mudança de vida, certeza da salvação. Essa tem sido uma pedra que tem deixado muitas pessoas fora da salvação, fora do céu, porque coloca a religião, um argumento humano, para não aceitar aquele que é vida, é vida. Lá no sepultamento da irmã, eu falei assim, quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Extraordinário. O pastor sabe disso. A Bíblia, por exemplo, a palavra amor na Bíblia. Quando Jesus perguntou para Pedro no Evangelho de João assim: amas-me? E perguntou três vezes. Jesus estava fazendo uma espécie de trocadilho com Pedro, para ele entender. É como se eu dissesse para o irmão assim: eu dissesse a minha esposa assim: ô, pastor, você disse, você me ama? Eu falo: é claro, meu amor, eu sou apaixonado por você. Não é? Aí pergunta a terceira vez, segunda vez: você me ama? Ela está perguntando amor. Aí eu falo assim: eu sou gamado por você. Mas sabe o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir: é claro que eu te amo. Essa é a palavra correta. Jesus fez isso com Pedro. Perguntou duas vezes. E Pedro falou: ó, é uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja e cantaram um corinho assim: que Jesus olhou para o mundo e se apaixonou. Deus se apaixonou. O maior erro teológico, esse corinho. Ai de nós se Jesus tivesse, Deus tivesse se apaixonado por nós. Paixão é aquilo que vem como um fogaréu, daqui a pouco acaba tudo. Eu estava no podão falando com o irmão lá, ele falou assim: pastor, quando eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa, sabe, aquele, ele falou assim, aquele fogaréu, aquele fogo ardendo, eu queria levar todo mundo a Jesus. Mas depois, aí vai indo, ele dizendo lá, mas era aquele fogaréu, né? Desse paixão é isso, sabe? Jesus quer que você o ame, e você sabe, porque você tem as palavras. Eu quero encerrar. Jesus falou lá em João 14:21: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então não adianta você perguntar: irmão, você ama Jesus? Claro, você vai levantar a mão. Mas amar Jesus está intimamente relacionada em a prática da palavra. Aquele sou eu e é você que tem o seu mandamento. Onde estão os mandamentos de Cristo? Estão na palavra. E os guarda, guardar ali é prática, é vida, é testemunho, é viver Cristo. Todas essas pedras nós temos que tirar da nossa vida. E se você está aqui e não tem certeza para onde vai, que pedra, que empecilho está atrapalhando? Tirai a pedra. É a parte que nós devemos fazer, crer em Jesus Cristo. Aliás, o Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 21, me parece assim, que Jesus fez muito mais coisas que não estão escritas nesse livro, mas esses foram escritos para que creiais no Filho de Deus, e crendo nele, vocês vão ter vida em seu nome. E a epístola fala também, diz assim, para que creiando tenhais vida eterna. 1 João fala isso. Então, só Jesus Cristo. Eu disse que ia encerrar, mas eu quero estar apenas mais duas, bem rapidinho, para o salvo em Jesus Cristo. A igreja, os jovens, o culto é de vocês, né? Mas serve para todo mundo. Meu irmão em Jesus Cristo, existe uma pedra chamada pedra da indiferença. Para você faz, tanto faz como fez. Falta de testemunho. Palavras torpe. Hoje está tão comum isso. Falar. A Bíblia diz lá: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O pastor sabe disso. O original grego ali está dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Então quem diz palavrão, mesmo que se você não completar, você não é urubu para gostar de carniça? Não é. Nós somos filhos de Deus. Então, muito cuidado com a linguagem, as vestimentas, tudo isso. O apóstolo Paulo escreveu a 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, e que vocês não são de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que ter cuidado, sabe, tirar essas pedras. Isso é para crente em Jesus Cristo. Orgulho de voltar para Deus. A pessoa se afasta, sai e não tem entendimento. Sabe, meu querido irmão Jesus Cristo, eu no começo eu disse assim: não há meio termo, não há coluna do meio. Jesus, lá em Mateus 6,24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por que você vai aborrecer um ou agradar a outro? Não poder servir a Deus e a Mamom. Mamom ali é a riqueza. Mas nós podemos colocar tanta coisa aí. Ninguém pode servir ou a Deus ou ao diabo. E muitos crentes se esquecem disso quando saem para o mundo. Agora eu sou livre, agora eu posso fazer o que quiser. Que nada, o pastor falando lá que é isso é errado. Não sei. Que nada, rapaz. Eu sou dono. Eu vi um jogador de futebol, famosíssimo, médico. Ele falou assim: não me fale em religião. Eu fumo, eu bebo, eu sou. Já pensou religião? Oprime isso tudo de você. Mas não esquece, irmão, que não há. A Bíblia fala assim: de quem alguém é vencido se faz servo. E a palavra servo ali é doulos. Se alguém é vencido se faz escravo. O sentido é esse. Por isso que Paulo fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Mas que palavra pesada, hein, pastor? Mas eu prefiro 1 milhão de vezes ser escravo de Jesus Cristo que ser escravo do diabo, do pecado. O crente. Não. E encerrando. Pontos de vista com argumentos nossos para satisfazer as nossas conveniências. Eu acho que eu já contei aqui que o pastor Russell Shedd, ele foi pregar no Rio Grande do Sul. E ele falou na mensagem alguma coisa, aí quando acabou o culto, um diácono pegou e falou assim: pastor, eu gostei muito da sua palavra, mas tem umas coisas lá que eu não concordei não, hein, pastor? Não. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho as minhas convicções. Aí o pastor, com a sabedoria de Deus, falou assim: é convicções ou conveniências? Que diferença, hein? Eu não acho nada demais de fazer isso. O que ele tem? Fazer uma fezinha na Mega Sena? Não tem nada demais, é, né, do governo. Ou não aí? Vocês dão risada, mas a coisa é séria. Sabe quem foi disse o primeiro não? Foi o capeta, foi o diabo, foi o Satanás lá no Jardim do Éden. Lembra os que Deus falou lá em Gênesis 2,17? Olha, vocês podem comer disso aqui, tudo usar, mas menos aquilo lá. É como se dissesse assim: olha, aqui está um monte de BMW, de Audi, de Mercedes. Vocês podem pegar isso aqui e fazer tudo, menos aquele fusquinha lá. Está caindo aos pedaços. Mas o homem, o que será que tem naquele fusquinha? E começou a perguntar com BMW, lá tudo carro. Aí Eva bateu um papo, um plá, como diz a juventude, com o Satanás. Aí ela disse assim, porque Deus falou assim: no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Aí a serpente chegou e falou assim: como foi que Deus falou, hein? Ele falou assim que certamente, se nós desobedecêssemos, fôssemos lá, nós morreríamos. Falou: será que foi mesmo? Será que ele não disse assim: certamente não morrereis? Gênesis 3, diz isso bem, 3, veja só. Ele usou a palavra certamente e colocou não, N-A-O-T-O. Mudou tudo. Estava usando a palavra, as palavras de Deus. Deus disse: certamente morrerás. O que será que não é? Certamente não morrerás. E os nossos pais foram lá e pegaram a fusquinha. Não é? Eu não vejo, quando a pessoa fala assim: eu não vejo nada demais nisso, todo mundo faz isso, eu não vejo, ou não aí. Não é? É uma pedra para a sua santificação. Eu já falei várias vezes aqui, pastor. Agora eu vou encerrar com o último argumento para a igreja. Já foi feito um levantamento e chegou-se à conclusão que numa igreja batista apenas 50, no máximo 60% das pessoas são dizimistas fiéis. Não? Os russelitas, os mormons, os adventistas do sétimo dia são extraordinariamente ali firmes no dízimo, Nós não. Efeito 1. Por que que acontece isso entre nós, entre os crentes? Que Deus te dá o ar que você respira, o alimento e, acima de tudo, a salvação, que é impagável. Não é? Hoje na escola bíblica, essa foi a primeira vez esse argumento que eu vi. Eu sempre, alguns argumentos, mas, pastor, que nada, o dízimo é da lei. Nós chamamos na graça, é da lei. Então, é por isso que eu não sou dizimista. Eu dou oferta, aquilo que eu quero. A Bíblia não fala assim, que Deus ama ao que dá com alegria. Aí o pastor que está escrevendo a lição falou assim, que tem irmão que argumenta isso. Fala assim, sabe por que eu não sou dizimista, pastor? Porque a Bíblia fala assim, que Deus ama ao que dá com alegria. Eu fico na maior luta aqui comigo de tirar o décimo. Então, se eu for lá, não estou contente. Então, eu não faço isso. Eu dou aquilo que causa alegria para mim, que é a oferta. Eu não sei se os irmãos estão na revista da Joel e compromisso. E a lição, quando o pastor falou da irmãzinha que ajudou a orientar na doutrina, isso chama-se discipulado. E você que é crente, olha aqui, ó, entre aspas, maduro, mais experiente, você deve fazer isso, orientar. Então, uma pessoa que argumenta isto, você tem que levar a luz da palavra, mostrar o que é a verdade da palavra. Isso é argumento humano, argumento diabólico. Quando a Bíblia fala assim, que Deus ama o que dá com alegria, Paulo está falando de oferta, não de dízimo. Mas a pessoa encaixa tudo nas conveniências dela. E o outro diz assim, eu não dou. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento não diz nada do dízimo. Não é? Só do velho. Olha, meu irmão, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que representava a figura de Cristo, e diz que ele deu tudo. E o livro de Hebreus fala assim, que Melquisedeque, sem genealogia, sem histórica, ele deu dízimo para Abraão. Abraão deu dízimo para ele, representando Cristo no Novo Testamento. Mateus 23, 23. Jesus está, Novo Testamento, Jesus estava vindo assim, todo mundo depositar lá uma porção de coisa. Aí um pegava e dizia assim, olha a minha plantação, ó, de coentro. Olha, mas olha quando deu essa igreja toda de plantação, vou dar aqui meus 10%. Aí, para todo mundo ver. Aquele era dizimista. Aí Jesus só lá olhando. Aí Jesus falou assim, olha, vocês estão dando para aparecer, estão esquecendo o amor e a misericórdia. E Jesus deu uma lição ali, na graça, que nós devemos fazer, ou seja, ser dizimista e não omitir aquelas, ou seja, a graça, o amor, a gratidão, que daqui a pouco nós vamos participar. Para mim, o maior espírito de participar da ceia do Senhor é, sabe, esse espírito de gratidão que você recebe de Cristo. Que pedra tem impedido de você ser um fiel? E mais uma vez eu vou dizer, a Bíblia não dá oportunidade para a coluna do meio. Eu tenho meu neto tem 8 anos. Se eu perguntar para ele e dizer assim, quem é que rouba? Ele já está estudando e sabe, ladrão. A Bíblia não fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância. Por que vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas das ações? A Bíblia não fala assim, parece que vocês estão roubando os dízimos nas ofertas da alçada. Trazei, é o imperativo, o verbo, é trazer, é de Deus, não é opção, é Deus que manda. E ora, se eu sou filho, eu sou servo, nós temos que tirar essa pedra, sabe, da falta de fé. Tudo isso deve ser feito na vida do crente. Tire essa pedra que tem feito você, sabe, ser um crente tão vacilante. Creia, Jesus pode remover todas essas pedras da religião, da incredulidade, da família, da falta de testemunho para os crentes. Ele pode, tem poder. Basta você apenas se entregar a Ele. Tirai a pedra, o empecilho que impede que Deus haja, que Deus tome conta da minha, da sua, da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Querido pastor, querido presidente,